12 horas, informação, música e cultura. Rádio Rio Balsas AM, a emoção no ar e no coração. Está apresentando Melodias que o Tempo Não Apagou. Serinha com fórmula especial, polimento cristalizado com máquina e pronto. Fica parecendo carro zero. Garantia de 6 meses. Politato. Juracy Magalhães Júnior, Rio.